O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Bebida não cura a paixão de ninguém. Já disse um poeta e eu compreendo. Não sou tão poeta, mas tenho paixão. E é o remédio que eu recomendo. Se está na fossa por uma mulher, não procure outra, não dá resultado. A paixão de uma, a outra não cura. Você corre o risco de sofrer dobrado. Procure o litrão, esqueça do mundo. Não é vagabundo quem fica troado. Me sinto mais homem, com 8 ou 10 canas. Esqueça a fulana e tá tudo acabado. Eu não sou boêmio, nem sou um perdido. E tenho paixão, mas eu zombo dela. A paixão me serve como estimulante pra tomar mais uma branca ou amarela. A mulher que um dia me abandonou não sabe o bem que ela me fez. Se me lembro dela, eu tomo mais uma. Como não esqueço, eu bebo outra vez. Procure o litrão, esqueça do mundo. Não é vagabundo quem fica troado. Me sinto mais homem, com 8 ou 10 canas. Esqueça a fulana e tá tudo acabado. Fácil esperar que tú me quieras, a que esperes que algún día yo te vea. Yo daría toda mi vida por mirarte y mi muerte porque un día me quisiera. Puede ser la luz de mi camino. Prometo estar contigo hasta que muera. Simplemente, solo dame una esperanza. Que yo sin verte te daré mi vida entera. Del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo. Que eres linda, que eres buena y que eres santa, porque es justamente lo que yo deseo. Amor del alma, ¿qué me importa si jamás he de mirarte? Si es más fácil esperar que tú me quieras. daré, te daré mi vida entera. Que yo sin verte te daré. Aprender a ser feliz detrás de

this little cardboard sign about to fade away made a tear roll down my face with just one line. Patsy, come home. It said, Patsy, come home. I bet a mother's watching out a window, or a lover's waiting by the phone. No matter who's wrong, no matter what you're running from, somebody's trying to tell you they love you. Patsy, come home. Now I prayed she'd gone back home again. I won't forget for some time the hopeful kind of love, or the desperation of that cardboard sign. It said, Patsy, come home. Patsy, come home. I know a mother's watching out a window, or a lover's waiting by the phone. No matter who's wrong, no matter what you're running from, somebody's trying to tell you they love you. Patsy, come home. Somebody's trying to tell you they love you. Patsy, come home. Patience for comes inside and nothing. Looking for the hunger to hang on. Looking for to know if you're really worth it. Looking for a reason not to be gone. Not to be gone. Not to be gone. Not to be gone. Hello. Antenna Web. Sintonízate. É puro refresco, hein? Acabó cuando partiste, mas no quisiste revivir la historia. Te vas y te llevas mi querer y me dejas el placer de haberte amado. Adiós, mientras te pueda olvidar, llévate mi corazón, me lo has robado. Adiós, pedacito de mi alma, dolor de haber perdido la calma. Te vas y te llevas mi querer y me dejas el placer de haberte amado. De haberte amado. Gracias. Gracias, muchachos. Hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Thank you. de veras te quiero. Te dejo que me abandones, nomás no llores si alguien te canta. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Si yo no te causo penas, no quiero que me alteres. Ora, a minha próxima escolha está relacionada... Tua próxima escolha? Sim, a minha escolha. Escolhes tu. Porquê? Sim, escolho eu. Mas tu escolhes tu porquê? Então, porque foste tu a escolher há bocado. Foste tu. Não, foste tu. Então a música que ouvimos não foste tu. Fui eu. Não, fui eu. Foste tu, foste então tu. Não foste tu a escolher. Foste tu, sim, não, senhor. Agora sou eu. Não, sou tu, agora sou eu. Não, sou eu. És tu sou... porquê? Porque sou eu, então fui eu. Então, mas se a escolha foi tu, agora sou a minha. Escolhes tu? Ou escolho eu? Sábados, às 19 horas. 7 da tarde. 19 horas. 7, para quem estás a complicar? Não, porra, tu pensas que as pessoas são burras como tu? Então as pessoas podem pensar que são 9 horas? Não, é 7 da tarde. 19. 7 da tarde. A seguir às 7 da tarde. Oh, é teimoso. Ah, e então são 7 da tarde, não são 19 horas, para que é que isso? É uma coisa, mas... Sábados, às 19 horas, no canal 1. 7, diz às pessoas, 7 da tarde. 19 da tarde, pronto. 19, não, 19 da tarde é porque depois é complicado mais. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Thought I'd stop by a while and see you just once more before I leave town. But his car's parked there in your driveway, and I see the curtain pulled down. I won't bother to ring your doorbell. I'm not sure just how much I can bear. I might do something I'd be sorry for later. So I won't come in while he's there. Does he know my whole world is in there with him? That he's keen while he sits there in my chair. I'd like to tell you just how much I still love you, but I won't come in while he's there. No, I won't come in while he's experience and trying to find my own way. Sometimes I wish that I could fly away. When I think that I'm moving, suddenly things stand still. I'm afraid 'cause I think they always will. And I'm looking for space, and to find out who I am. And I'm looking to know and understand. It's a sweet, sweet in the universe. Sometimes that's how it seems. I get lost in the sadness and the screams. And I look in the center, suddenly everything's clear. I find myself in the sunshine and my dreams. And I look into space and find out who I am. And I look into God and understand. It's a sweet, sweet dream. Sometimes I'm almost there. Sometimes I fly like an eagle. And sometimes I'm deep in despair. On the road of experience, joining the living day. If there's an answer, it's just that, it's just that way. When you're looking for space and to find out who you are. When you're looking to try and reach the stars. You are alone, but I will find. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui no Canal 1. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. In a small town down in Georgia, over 40 years ago, her maiden name was Music. Till she met that Jackson boy. They married young like folks did then, not a penny to their name. But they believed the one you vowed to love should always stay the same. And on the land his daddy gave him a foundation underway for a love to last forever or until their dying days. He built a bond strong enough stand the test of time and a place for us to turn to when our lives were in a bind. And they made their house from a tool shed granddaddy rolled down on too long. And they built walls all around it and they made that house a home. And they taught us about good living and taught us right and wrong. Lord, there'll never be another place in this world I'll call home. My mama raised 5 children, 4 girls, and there was me. She found her strength with faith in God and a love of family. She never had a social life, home was all she knew, except the time she took a job to pay a bill or two. And my daddy skinned his knuckles on the cars that he repaired. He never earned much money, but he gave us all he had. He never made the front page, but he did the best he could. Folks drove their cars for miles around and let him look underneath the hood. And they made their house from a tool shed granddaddy rolled down on too long. And they built walls all around it and they made that house a home. And they taught us about good living, they taught us right and wrong. Lord, there'll never be another in this world I'll call home. There'll never be another place in this world that I'll call home. Sure hearted meets me at the door.

és gata demais. Inteligente, atraente, sensível. Se ele quiser, então que corra atrás. Me diz o que é que eu falo, o que é que eu faço agora. Se fico, vou embora. Amigo, me ajuda. Amiga, sai dessa, porque a fila anda. Ele não é malandro, então deixa se virar. Incompatível, mas não consigo. Falta coragem pra eu terminar. Sai dessa, não, não liga. Olha, amiga, tu és gata demais. Inteligente, atraente, sensível. Se ele quiser, então que corra atrás. Me diz o que é que eu falo, o que é que eu faço agora. Se fico, eu vou embora. Amigo, me ajuda. Amiga, porque a fila anda, ele não é malandro, então deixa se virar. Ficarei sozinho e vou chorar pros dois. Deixa que eu sinta sozinho a dor dos espinhos que você deixar. Tenho esperanças que um dia volte a alegria nesse meu olhar. Depois da chuva, arco-íris trazendo as cores desse meu viver. Sei que vou chorar agora, amanhã ou depois você quem vai sofrer. Siga teu caminho, ficarei sozinho outra vez aqui. Ai, que amor danado, me deixa apaixonado e num piscar de olhos tudo põe o fim. Vá, siga teu caminho, ficarei sozinho outra vez aqui. Ai, que amor danado,